coração, fala sério. Do que você tá falando, irmão? Arte contemporânea, em tempo real. Spray vermelho honra, vanguarda do legado ancestral. Se expresse, se mantenha vivo na arquitetura da cidade, realidade em forma de pix. Olha a sua volta, não é seu território. Sangue on canvas, mais que tinta óleo. Pau a pique é real e tem em quantidade. iFood EPF é 18 conto e coma à vontade. Fachada rentista, artistas expondo teóricos e teorias, acadêmicos surtando no mundo instagramável. A mais pura imperfeição, críticos do que não é, críticos em combustão. Fucker é o stylist, mais rápido na contramão. O que significa? Transgrida com educação. Kit ou arte? Kit ou arte? Kit ou arte? Kit ou arte? Kit ou arte? Back se não faria melhor. Mandar a sugestão, transgrida com educação. Onde é que se viu pedir licença para entrar numa revolução? Seu morro de fome, tadinho do nutricionista. Me massacra, eu repito, então já sou terrorista. Carimbaram minha alma, vim pra ser artista. Experiência terrestre, língua de malabarista. Contra serpente, veneno subversivo. Não reclama, não tiro do meu flow agressivo. Eu vim te dizer, vim deixar minha marca. Você reconhece, então é meu gol de placa. Eu te incomodei, eu te atingi. Funciona meu talento, missão pra que eu nasci. Eu te incomodei, eu te atingi. Funciona meu talento, missão pra que eu nasci. Kit ou arte? Kit ou arte? Kit ou arte? Kit ou arte? Kit ou arte? Back se não faria melhor. É preciso entender que existem vários tipos de expressões artísticas produzidas por quem não tem voz ou currículo acadêmico, carregadas de legitimidade. Por isso se espantam quando um jovem periférico saca um spray e tinge o orgulho deles com sua realidade. Impressa em palácios, galerias e vidraças, é considerada transgressão. Mas na rua é vernissage, democrática e livre. Gentileza ou melhor.